O setor de serviços paranaense fechou o ano de 2013 com uma expansão de 7,3%, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgada na quarta-feira. Na média nacional, a expansão foi de 8,5%. A pesquisa abrange o segmento empresarial não financeiro, excluindo-se os setores de saúde, educação, administração pública e aluguéis. No Paraná, as principais contribuições para o resultado foram os serviços prestados às famílias, serviços de transporte e correio e serviços de informação e comunicação. Especialmente em dezembro de 2013, o setor de serviços paranaense registrou expansão de 9% em relação ao mesmo mês de 2012. O crescimento foi maior do que o do Brasil, que avançou 8,4%. O resultado paranaense foi puxado pelos serviços prestados às famílias, serviços de transporte e correio, serviços profissionais, administrativos e complementares e serviços de informação e comunicação. Segundo a economista do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, Ana Silva Martins Franco, o crescimento do setor de serviços paranaense é resultado do aumento do poder aquisitivo da população, especialmente pelo bom desempenho do agronegócio, além do aquecimento do mercado de trabalho regional, que segue criando empregos com maior rendimento, a maioria no interior do estado. Com informações da agência de notícias, Marjorie Colombari para a CBN Foz.